Maestro Daxo nos teclados, violão Juninho, no outro violão aqui, meu amigo Veto, dá um dó maior pra mim. Começa o dia, já foi a noite, e outra vez estou sozinho nesta cama, peito sufocado, coração. Morto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo. Busco nas lembranças momentos de prazer, páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver. Yeah.